You ain't trying to listen. See me on the block, hold me, and every day I'm preaching. Just doing my thing, yo, I'm ready to bang. I do this thing for the Lord, homie, ain't no shame. Walk with the Holy Ghost, and when I talk, all you see is flame. I'm on a mission together with the holy saints. Back in the days, I was blind and couldn't see. But G.O.D. came down and rescued me. He showed me love, he cleaned me up and pulled me up. He opened up my eyes and made me see. He showed me how to be a true soldier. I told ya, dog, I'm lying here, don't need no tap on my shoulder. I'm gonna raise up with the Lord one day. And every single time when I get down and pray, I give you all the glory God gave for me. Another place to stay, so I'm right here. Open your eyes, oh, open your eyes, yeah. Open your eyes, oh, open your eyes, yeah. Open your eyes, oh, open your eyes, yeah. Open your eyes, homie, oh, Jesus Christ. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos, caminhando com Cristo agora é nós. Abra o zóio, não é o boy, não é nós. Não é o brinquedo caro fabricado pela Tectoy. É bem maior que o presidente Obama. O caminho que escolhi, que me tirou da lama. Eu tava cego, perdido no meio da tempestade. Minha vida parecia o jogo Mortal Kombat. Fatality. Vi muitos cair, e na onda do crime vi Satanás sorrir. Mas aí, no caminho me encontrei com Jesus. Minha vida que era treva se transformou em luz. Na cruz ficou a bala, a cocaína e o cigarro, e tudo que eu tinha que era o maior esparro. Hoje eu sei o que é bom, e quando uso o meu dom, glorifico ao rei dos reis em alto, claro e bom som. Então abra os olhos, se quiser venha comigo. Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, homie, Jesus Christ. Abra o zóio, abra o zóio, abra o zóio, abra o zóio, abra o zóio, abra o zóio, caminhando com Cristo agora é nós. Open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, oh, open your eyes, open your eyes, homie, Jesus Christ.